Panorama Agrícola para 7 de março de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. E vem com tradição gaúcha. Olá, hoje é quinta-feira, 7 de março de 2013. Estamos abrindo para você, em noite de lua minguante, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: depois de beber, cada um dá o seu parecer. No programa de hoje você confere uma dica sobre irrigação. Informações também sobre curso com lã de ovelha e agricultura de precisão. E na entrevista saiba como o pequeno produtor pode participar no mercado de vinhos e sucos. Isso na região de Campos Novos. E de Lages, Chicão fala no Panorama Regional sobre passeio ecológico. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. A irrigação no Brasil consome mais do que 70% da água utilizada no Brasil. Saber como manejar a irrigação é importante. Onde irrigar, quando irrigar e quanto gastar. Informe-se com a EPAGRE do seu município ou com a Agência Nacional de Águas. Fique ligado no Panorama Regional. Estudantes do projeto Horta Escolar visitam Snow Valley. Escritório Municipal da EPAGRE de São Joaquim, unindo a conscientização ambiental ao lazer e à prática esportiva, organizou um passeio ecológico em um importante ponto turístico da cidade, o Parque de Aventura Snow Valley. Participaram da atividade alunos e professores das escolas municipais que desenvolveram projetos de hortas escolares no ano então que passou, de 2012, como forma então de incentivo e de premiação. Nesse passeio ecológico é trabalhada a educação ambiental de forma descontraída e interativa, com orientação do guia do parque, dos técnicos da EPAGRE, também com apoio dos professores municipais envolvidos. Outra temática envolvida é a multifuncionalidade e a pluriatividade do meio rural, ou seja, não tendo apenas a nobre função de produzir alimentos, mas oferecendo outros serviços como turismo rural, turismo pedagógico e turismo de aventura, com geração de trabalho e renda nas propriedades rurais. Segundo a extensionista social da EPAGRE de São Joaquim, a Cristiane Lopes Couto, esse passeio ecológico, os participantes receberam então informações sobre a história local e algumas orientações de preservação ambiental, além de proporcionar um contato direto com a natureza. E o objetivo então do passeio foi a valorização das riquezas da nossa terra, como a disponibilidade de água, as paisagens belíssimas, a cultura, e também puderam observar a exploração do turismo local. Ao final do passeio foi servido então um almoço para os participantes lá no Centro de Treinamento da EPAGRE de São Joaquim, no CETREGE. Essa ação contou com a parceria então da Secretaria Municipal da Educação, que viabilizou o transporte dos alunos, e as demais atividades foram realizadas então no recurso do programa SC Rural. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Dario Orestes Scaraboto, responsável pela fruticultura e pelos vinhos finos de altitude na região de Campos Novos. Será que investir em vinhos finos de altitude é para o pequeno produtor? com a resposta Dario Orestes Scarabotto. Ele tem a possibilidade do pequeno produtor também produzir vinhos finos de altitude. Mais precisamente, as uvas para a produção de vinhos finos de altitude. Nós, na nossa região de Campos Novos, tem um clima bastante propício à altitude, frio necessário, número de horas de sol também interessante para que essas uvas viníferas próprias para a produção de vinhos finos tenham uma maturação adequada e cheguem a um ponto de colheita com um grau de teor de açúcar muito bom, que propicia uma qualidade de vinhos finos de altitude muito bons. Então nós temos assim pequenos produtores que estão inseridos no programa e que estão produzindo já com ótima qualidade as suas uvas para a produção de vinhos. Além da produção de vinhos, sucos também ou não? Nós também temos outros municípios de entorno de Campos Novos que não têm altitude suficiente para a produção de uvas finas, para a produção de vinhos, mas que podem produzir uvas híbridas, uvas americanas, com a finalidade de produção de sucos. E nós estamos trabalhando já num projeto para implantar uma unidade de produção de suco orgânico, suco de uva, suco de pequenos frutos, seja de cereja, de amora, de fisales, outras alternativas que possa ser aproveitado para a produção de sucos durante o ano todo. Nós sabemos que existe uma demanda bastante grande por parte das escolas, através da merenda escolar, e esses produtores poderão então se apropriar desses recursos, produzindo pequenos frutos, transformando em suco de forma orgânica e oferecendo um produto de ótima qualidade para os alunos. Além da uva, que outra cultura, que outra fruta se comporta bem na região de Campos Novos? Nós temos as frutas de caroço, que é ameixa, pêssego, nectarina, né? A maçã também, e também pera, enfim, praticamente toda a região de fruticultura, ela está na região de Campos Novos, é um clima recomendado, favorável para a produção das mais diversas frutas que são produzidas no estado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista sobre fruticultura e vinhos finos de altitude com Dario Orestes Scarabotto, da Epagre de Campos Novos. É hora das notícias. O escritório da Epagre em Tunápolis, em parceria com o Senar, o Sindicato Rural de Itapiranga e também o Centro de Referência de Assistência Social, atendendo a uma solicitação de agricultoras da região, iniciou no ano passado a realização de cursos com lã de ovelha. O próximo curso acontece nos dias 6, 7 e 8 de maio e vai abordar a confecção de acolchoados. A primeira capacitação deste ano já ocorreu em fevereiro e as participantes conheceram novas técnicas de manipulação da matéria-prima, desde a lavação da lã, a forma de abri-la, separação da fibra em flocos, confecção dos fios e o tingimento. O trabalho com a lã é uma alternativa para diversificar a produção e agregar valor ao produto primário, explica a extensionista rural da Epagre em Tunápolis, Flávia Maria de Oliveira. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, está investindo na ampliação do uso de tecnologias e ferramentas utilizadas na agricultura de precisão. Essas ferramentas, essas tecnologias da AP, Agricultura de Precisão, podem aperfeiçoar o uso de insumos agrícolas, reduzir impactos ambientais na produção e aumentar a lucratividade do produtor, que melhora assim a gestão da sua propriedade. Para divulgar essa ideia, o Ministério da Agricultura está promovendo diferentes atividades, entre as quais a capacitação de seus técnicos sobre a agricultura de precisão nas diferentes regiões do país. A intenção é que um número cada vez maior de agricultores possa utilizar as ferramentas da agricultura de precisão para melhorar a gestão da sua unidade produtiva e ganhar em competitividade e sustentabilidade. Hoje, a agricultura de precisão é uma ferramenta bastante utilizada pelos produtores brasileiros e vem crescendo na mesma proporção da produção. A realização de cursos de capacitação em gestão da propriedade em agricultura de precisão ao longo deste ano é uma iniciativa, como dissemos, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.